Tá, meu, tá. Vamos começar o programa agora, então vamos parar de bater boca, né? Porque aí as pessoas vão achar que a gente não se dá, que a gente não se quer, que a gente não se ajuda. Ah, meu, para de ajuda. O grupo tá dividido. O grupo tá dividido, ó, uma racha no grupo. Há 20 anos que eu ouço. E a minha. Ai, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios. Muito obrigado pela sua audiência. Preferência, parceria pelo Pretinho Básico, Sicredi, gente que coopera, cresce, telefonia Big da Miller, a moda está nas ruas. E aí, KG? Opa, e aí, boa tarde. Beleza, tudo KGzinho, certo? Tudo certo. Boa. Marcos Piangers. Belezinha. Que beleza. Fala, Amaral. Oh, beleza. Muito bem, está conosco também o querido Alcemar. Olá, beleza. Beleza, Alcemar? Muito bem. Todo mundo bem. Agora pegou o olá. Olá, né? E aí, Antônimos? Olá. Que brincadeira, galera! Olha aí, meu! E o Zaca? E o Zacarias? Ai, Didi! Muito bom, hein, Zaca? Muito bom! A estrela móvel do Pretinho Básico de terça-feira, 18 horas, é o editor executivo de esportes da Zero Hora! Vizinho. Cá estou aqui, o setorista para relacionamentos. Muito bem. Automotivos. Muito bom. E coletiva. Aliás, tem um e-mail que estou postergando a leitura dele já há alguns dias, porque, bom, já nem está mais comigo. Infelizmente. Postergou tanto. Posterguei tanto que perdi a oportunidade de ler, Lolo. Mas enfim, era um e-mail de um cara que estava reclamando de uma moça no trânsito. Enquanto a moça dirigia, ela ao mesmo tempo atendia ao telefone, passava batom e corrigia o rímel. Tudo isso dirigindo. As mulheres conseguem fazer várias coisas. Não, elas não conseguem, no caso. Trocava. O cara esclarecia que não consegue. A única coisa que ela não fazia era dirigir. Não consegue. Tocou mods. Tocava mods. Flauta também, mods. Que é muito antigo, cara. Mods é do tempo da avó. A sua avó usava mods. Como é que chama, mods? Absorvente. Absorvente. E tem o absorvente interno. E pintava as unhas do pé ainda. Pintava as unhas do pé enquanto dirigia. Meu Deus. Tem um filminho daquele do Mr. Bean. Vocês viram que ele acha que ele vai numa entrevista de emprego, alguma coisa assim, ele sai atrasado. E ele tem que se vestir no carro, naquele carrinho dele pequenininho. Uhum. Muito engraçado. Ele vai segurando com o pé a direção. É demais o Mr. Bean. O Mr. Bean é um humor assim, o cara tem até uns 25, acha ridículo. Aí com 26 ele gosta. Ele parou, né? O Mr. Bean cansou dele. Ele vai gostando. Ele cansou de ser Mr. Bean. Ele disse que tem que ter muita energia pra fazer. Ele falou que não aguenta mais. É que enche o saco, na real, né? Todo mundo deve olhar pra ele e pedir, faz o Mr. Bean pra mim. É verdade. Eu vi o stand-up do Mr. Bean. Onde tu viu, meu? No YouTube. Ah, tá. É tipo ele fala, é o ator, né? Sim. Tipo, fazendo. O nome dele é. Mas o personagem. Mas ele falando é esquisito, porque o Mr. Bean não fala, né, meu? Mr. Bean. É verdade. É uma cinema mudo. É Charlie Chaplin. Mas como é que é a voz? Tá bem. O que mais sobre isso? Só isso. É bom? Tá bem. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. CPI do Instituto Ronaldinho Gaúcho é debatida na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Segundo o vereador Mauro Pinheiro, há uma série de irregularidades nos repasses de 5 milhões de reais que o município fez ao Instituto Ronaldinho Gaúcho entre 2003 e 2010. O Ronaldinho vem ou não vem, o Davi? Eu já disse que vem. Ele vem depor nessa CPI. Vem depor, né? Tem uma nota fiscal de 41 mil reais, sendo que de alimentação fora do instituto, sendo que o instituto tem cozinha. Qual é o restaurante? Não sei qual modelo, mas não é, caro, mas não é de uma pessoa só, modelo, né? Restaurante modelo. Mas é uma nota fiscal, olha, fiscal de 48 mil reais. Mas é bom caro esse restaurante. Então esse tipo de irregularidade, né? Certo. É muito triste, porque quando a gente ali chega ao final do ano, a gente contribui com institutos e fundações, acredita que está contribuindo com fundações sérias para. Mas tem muitas que são sérias. Muitas são sérias. Mas se uma não for séria, queima o filme de todos, entendeu? Verdade. Cara? É lamentável, né? Lamentável. É verdade. O Google foi condenado a pagar 70 mil reais por perfil falso de servidora pública de Blumenau no Orkut. Ah, para! Olha o precedente. Foram encontrados mais de 10 perfis falsos na rede social contendo ofensas a ela. Opa. Mesmo depois de notificar a empresa por meio da ferramenta de denúncia, as contas não foram apagadas e por isso o processo foi aberto. Interessante. Caraca. Isso aí, né? O que será que os caras diziam da... Em 10 perfis, né, cara? É verdade. Tem uma outra coisa muito importante que está acontecendo no mundo, inclusive gerou um comunicado do dono da Wikipédia, que personalidades... Gente conhecida no mundo inteiro. Porque o Wikipédia, o que acontece? É um site aberto onde todo mundo entra ali. Enciclopédia, né? E pode mudar o que está escrito acerca de quem está escrito, certo? Então, muitas personalidades ali estão sendo dadas como mortas. Inclusive, este amigo aqui que vos fala está falecido ali no meu perfil na Wikipédia. Deus me livre! Deus me livre, digo eu, homem! Meu Deus me livre! Vamos fazer uma romaria. Vou juntar mais de 1000 pessoas. Mas é bom, de repente tu ganha uma grana em cima, será que não? Acho que não. Pô, de repente é uma boa, cara. Tem que começar processo. Eu não aguento aquela cara de coitado do dono da Wikipédia lá, cara. Pobre coitado. Eu entro na Wikipédia e tá aquela cara, coitado dele. Coitado sou eu, desgraçado. Vou botar minha cara lá também. Tremor assusta moradores de São Gabriel. Olha aí, Maurício Amaral. Os moradores da cidade sentiram um estrondo e até tremores de terra em algumas regiões da cidade por volta do meio-dia e meia. Era o fundo, Pedro. Não, era eu tocando November Rain no Discorama. Pá. O exército divulgou nota afirmando que o barulho foi causado pela detonação de uma carga de explosivos durante treinamento dos militares do Batalhão de Engenharia de Combate. Exatamente. Só um treinamentozinho, né? Aí deu problema. Os exercícios seguem até a próxima sexta-feira, porém não haverá novas explosões, né, Almir? Exatamente, só surpresas. Só surpresas. Exatamente, a gente oficialmente divulga que não vão ter mais explosões. Claro. Mas pode acontecer a qualquer momento. A população de São Gabriel pode ficar tranquila que não vai acontecer mais. Ótimo, nada. Ótimo, que bom. Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com mais casos de câncer no aparelho digestivo. Nós falamos isso na semana passada. Uma das causas é o consumo diário de mate, chimarrão. E a outra causa, é o churrasco, especialmente da carne que fica diretamente exposta à fumaça do carvão. Que é o melhor de tudo na carne, né? É, né? A gordurinha torradinha ali, pá. Mas o melhor churrasco é aquele que é feito com lenha. Mas é a fumaça. Né? Mas a fumaça é igual. Aí... O melhor churrasco é aquele que é feito com madeira de poste. Pega um poste que tá velho, corta ele todo e aí faz o teu churrasquinho. É uma coisa maravilhosa, deliciosa. Que eles põem o veneninho pra não destruir o poste. Claro, claro. E aquilo ali vem na carne, dá uma loucura. Gosto... Que coisa boa. Especial. O que tu ia falar, Davi? Que lenha é ecologicamente correta, bababá, negócio, né? Eu acho que os caras não tem que se preocupar com isso. Agora, com a internet, não vai ter mais livro, jornal, essas coisas, né? Então vai economizar muita árvore. É verdade. Dá pra usar, é verdade, Davi. Muito bom, Davi. Sensacional. A vigilância sanitária interditou, Almir, as cozinhas do presídio regional de Joinville. Tô trabalhando demais. Segura. Tá bom, Almir. Hoje não precisa. Hoje tu tá liberado, tá, Almir? Obrigado. Segundo a fiscalização, funcionários e detentos correm risco de intoxicação devido à falta de condições no manuseio e preparo dos alimentos. A maioria dos alimentos é preparada pelos próprios presos, que não tem curso ou lá muito conhecimento sobre os procedimentos. Caraca! Também identificamos aberturas que deixavam os ambientes expostos a insetos e até mesmo a roedores. Diz a vigilância sanitária. É verdade. Obras! Tem um filme nacional bem legal chamado Estômago. É, isso aí. Que o cara, ele cozinha pros presos. Ele é cozinheiro de mão cheia. Ele acaba sendo preso. Sendo preso e ganha lá os chefões da penitenciária porque ele cozinha bem e cozinha pros caras. É um baita filme. Quer pegar alguém é pelo estômago, né? Estômago. Obras complicam o trânsito de Florianópolis a um mês do verão. Não, Mir. Exatamente. Não te em todas, paz, cara. Meu Deus do céu. Ali na Cachoeira do Bom Jesus e em Ponta das Canas, a Casan promete concluir a implantação do sistema de esgoto até dezembro. De 2013. Mas ainda faltam a implantação de 1000 metros finais de rede e a finalização do asfalto. Nos ingleses, a revitalização da rodovia João Gilberto Soares deve se estender até o segundo semestre do concluir o trabalho. Como? Como? segundo semestre do concluir o trabalho. Do ano que vem para concluir, deve ser isso. Não sei, é. Perdeu uma linha no Ctrl-C ali. Tá. Ctrl-C perdeu uma linha. Bom, ainda faltam a implantação de 1.000 metros finais de rede e também a finalização do asfalto nos ingleses. Tá feia a coisa, hein? Bah, tá muito feia a coisa. E aí, começa a encher de argentino aquela ilha lá. É. E aí eles começam a engarrafar. Tudo engarrafamento com um monte de argentino lá. Deus me livre. E a situação não é. Isso não é privilégio de Floripa. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul praias tão lindas quanto as 40 e tantas praias de Floripa. É verdade. Né? E também nas nossas lindas praias aqui do Rio Grande do Sul, nós temos este pequeno problema de falta de cuidado da prefeitura para com os balneários. O que, que é mesmo? Que é de esgoto que vai pra. É a rede! Enfim, cara, fica o nosso pedido aqui pro prefeito de Florianópolis e para os prefeitos das tão lindas praias do Rio Grande do Sul, que tome uma providência pensando no IPTU que os moradores pagam, né? O prefeito de Florianópolis agora vai ter que comprar fralda, né? Ele tá preocupado com isso. Por quê? Papai. Ah, é? É, a mulher dele é uma cantora sertaneja. Que legal, cara. Está grávida. Que legal, pô, sorte, sorte, cara, saúde. Cara, descobri tanta coisa família. Numa única notícia. O Dário Berg. O Dário Berg tá grávido e a mulher é cantora sertaneja. Cantora sertaneja. Legal, cara. Que legal. Que legal. Mas nasceu o anticristo. Meu Deus, filho de político com cantora sertaneja. Boa coisa não pode ser. Mas tu sabe que tem uma prefeita do interior de São Paulo, no meu colégio de cidade agora, que ela é cantora sertaneja. Ah, ela é? Ela acumula os dois caras. Acumula os dois caras. Só se veste de rosa. É tudo rosa, a casa dela é toda rosa. Não é a Sula Miranda, Roberta Miranda. Não, essas Miranda. Qual é o nome da cidade? Pra eu nunca lembro. Aquela cidade, não sei o que, Gaba lá. Pindamonhangaba. Aquelas coisas lá de São Paulo. 6 e 14, Girina brilha muito no Pretinho! Pratos do dia! Do Pretinho Básico, galera, com a grande fera, o glorioso, o sensacional Cachê, galera. Olha aí, meu, grande fera. 8 e 7. E o galo. 6 e 11, Rodrigo Lombardi malha em Academia do Rio com a mulher. 6 e 11. Seria o Lombardi? Não, não. Ai, Lombardi. É tu, não. Lombardi. Será o Lombardi? Foi tu, Lombardi? Eu não. Ah, não. Lombardi. Tu não faz o Lombardi também? O Lombardi também. Morreu, pô. Não. O Lombardi morreu. Morreu? Morreu. O Rock tá vivo. Há 3 anos. Morreu aí. No mesmo acidente com o Chapelein. Os dois não estavam... O Chapelein não morreu, cara. Não morreu. Eu vi ele no Globo Repórter sexta-feira ainda. Como tá bem o Chapelein? Tá muito bem o Chapelein. Comparado ao Cid, o Chapelein vai envelhecer bem, cara. Boa noite. Não, mas o Lombardi se foi. Você foi. O Rodrigo Lombardi seria o filho do Lombardi. Não, Cachê, não é. É um narigudão. Puta que mala, cara. É um narigudão que fez o astro. Por que que os caras escolheram o Cachê? Por que, cara? Por que que escolheram o Cachê, cara? O cara que não vê TV, não vê novela, não vê jornal. Mas a minha equipe é ligada. Mas a tua equipe tem que te dar feedback, então. O Cachê é a última novela que... Eles me dão outra coisa. A última novela que viu foi Locomotivas. Estúpido Cupido. Bah, Locomotivas tinha aquela música, desculpa, Cachê, te interromper, mas tinha aquela música do Jimmy Cliff, demais, Love I Need, tá ligado? Ah, começa uma guitarrinha, né? Jimmy Cliff morou no Brasil na época. Mora assim. No Brasil. Ele mora. Jimmy Cliff Bahia. Mora na Bahia. Sério? Sério? Sério? Escolheu a Bahia pra morar. 8h27, Solange Gomes curte praia no Rio. Maravilhosa, corpo maravilhoso. Queria ter um corpo igual dela. 10 e 11, Edson, um celular e caminha na orla do Rio. Esse tu sabe quem é. Esse eu sei quem é. Não consegue mais correr, né, cara? Ele caminha, né? Edson, ele tá sempre fora da área, né? Celular. Celular. 12h56, Rick Tavares curte praia com a namorada. Não, Tavares tu sabe quem é, o cara da Fresno. Claro, é Tavares da Fresno. Não, mas não é esse. Ah, não é? Não, acho que não. É ele mesmo. Não, Tavares. Deve ser Malhação, deve ser Malhação. Biscoito. Malhação, maravilhoso. Talvez a grande revelação de 2011, depois de Maurício Amaral, revelação do Teatro Nacional. O Maurício, inclusive, foi convidado pra Malhação, né? Sim. Foi convidado pra posar nu na G Magazine e fazer um piloto no SBT. 14 e 12, com amigos, Cássio Reis almoça em restaurante em São Paulo. Que horas? 14 e 12. Quem? Não, né? Quem? Cássio Reis. Cássio Reis. Eu tava almoçando nessa hora, cara. Viu? Tô chique, mas tava no Rio de Janeiro. Sim, não, não. Mas por tu é porque tava trabalhando até as duas, né? É, exato. Mas tu tava com amigos? Não, não. Tava sozinho. O Cássio Reis, de repente, também tava trabalhando. Tu tava com amigos? Não, tava com o Mr. P. Foi sozinho. 16h34, Nives Thelmann vai ao cinema com o namorado. Mas tu sabe que já não empolga tanto. Não, não sei, Gael, não faço ideia. Não sei, Gael. Essa é outra que tá fazendo uso do Barangol e ó. A duelando, é mesmo, cara. É a duelando. Não, mas não tô ligado. Não tô ligado na fisionomia. Tirou uma foto não, do mas tabaco. O forte dela não, é, não, não era a fisionomia. Fisionomia. É, não? O forte dela não era a fisionomia. E agora, questão de 10 minutos. Aí era 6 e 7. Hora 18 e 7, galera. Essa é pra você, bicho. Que saiu do motel agora. Nesse momento, cabelinho nesse molhado. Momento, bateu o arrependimento, olhou pro lado, a mulher parecia a Zilu do Zezé. Bateu o arrependimento, bicho. Olha, 18 e 7. Bruno Ferrari, grande fera, dá uma palpadinha em Paloma Duarte. Brincadeira, hein? E tem onde apalpar ali, né, Faustão? Tem onde apalpar, grande fera, gloriosa pula, galera. Como diz um amigo meu, o caminho mais longo que existe é do motel até a casa dela. Não é até a casa dela, até o motel. Sim, cara, que maldade, cara. Sabe muito, né? Aí chegaram 700 currículos, Marcos. Você não vai perguntar se eu já terminei? Ele já não, mas sabe. É que eu já sei, né? Há uma lógica, né? Fiquei esperando. Não precisa ser assim tão inteligente, que é o meu caso. Não sou tão inteligente, mas eu entendi. Tá bem. Chegaram 700 currículos. 700 currículos na mesa do diretor de uma grande empresa de comunicação. Aí ele diz pra secretária: pegue os 30 que estão no topo da pilha e chame-os para uma entrevista. Jogue os restantes na máquina fragmentadora. 670 descartado. E aí a secretária: senhor está louco? São 670 pessoas, talvez os melhores estejam lá. Não interessa, não preciso de gente sem sorte do meu lado. É um bom jeito, né, cara? Critérios. É assim que acontece. Importante é o critério. É assim mesmo que acontece. Tudo bem. E aí, Marcos? Ô, Guri, aí, ó, Guri. Vamos ouvir de novo o som aqui, Guri. Pode ver, vamos lá, pode ver isso aí. Davi de Coimbra, vamos se divertir hoje. Vamos lá. Todo mundo. Aqui, um abraço. Como é que é? Vamos dar um abraço. Eu vou te cumprimentar. Olha! Tô legal. Vamos lá, pode ver. E pega aqui no meu pé. Passa pro motel. E aí, guri? E aí, como é que tá, beleza? Tô beleza, sempre beleza, guri. Sábado agora foi Dia Internacional do Homem, né, Davi Coimbra? Foi? Foi Dia Internacional do Homem, ninguém falou nada, não vi propaganda na televisão, não vi propaganda de shopping, não vi. Ninguém dá bola pra mim. Não vi outdoor, não vi banner, não vi nada. Posso te fazer um convite, guri? Claro. Posso te fazer um convite pra sexta e um pra sábado. Vamos no caso, dois convites. Pode ter certeza que toda cruzeira e a bonja vai estar lá. Pô, demais. Então é o seguinte, ó. Sexta-feira, no NH Hall de Novo Hamburgo. NH Hall. Reunião dançante com Rodaica e esse amigo Alexandre Fetter. É, e no sábado, Zona Sul de Porto Alegre, na Chairs, reunião dançante com Rodaica e este amigo Alexandre Ferro. Duas noites, sexta em Novo Hamburgo, sábado em Porto Alegre. Vai massificar a festa, hein? Essa é a ideia, levar alegria pro povo. Vai começar a aparecer classe média. Mas é o que eu quero, classe média, classe C, classe D. Classe média All-Star e aqueles óculos Ray-Ban, bagaceiro. Mas eu adoro. Cabelinho Neymar, não pode. Tá, daí fica do lado de fora. Neymar, vou dar uma dica pra quem usa o cabelinho Neymar. Ah. Tem um negócio chamado suicídio. É um maior parado. Experimente. Dá uma experimentadinha. Tem aqui mais resumo de livro aqui que mandou o William. Oba, de Blumenau. Manda aí, o Crepúsculo. Menininha se muda pra casa do pai, conhece o vampiro Boiola, que não quer ir pra cama com ela de jeito nenhum. Aí aparece um lobisomem na jogada, eles se casam, ela e o vampiro, e aí ela vira vampira, fim. É isso aí. Acabou. Pra que ficar, né? Não precisa assistir quatro filmes, né, mano? Ler os livros, né? Basicamente, ela fica entre a necrofilia e a zoofilia. Né? Um lobisomem e um vampiro. Lamentável. Harry Potter, resumo do livro. São sete livros. Sete livros. Vou resumir aqui pra você. Menino que sofria bullying, caça um velho careca que matou seus pais. Sua amiga Hermione é louca por ele, mas fica com um amigo dele derrotado, Rony. Então, ele morre e depois ressuscita, estilo Jesus, e mata o velho careca. Fim. Boa. Bom filme. Oito filmes. Tá mandando oito, bem, guri. Aqui no resumo dos livrinhos aqui, pode crer, você que tá aí fazendo vestibular, vai cair, hein? Duas coisas que vão cair, Harry Potter e o Havaí. deixa eu falar um negócio aqui, ó. Falou em vestibular, hoje é uma da tarde, a gente informou que amanhã seria o último dia pra se inscrever pro vestibular. Isso, informou. Informamos errado. É? Não, hoje. No caso, tu informou errado, porque eu ainda falei, não é hoje o último dia. E tu falou, não, é amanhã. E eu falei, hoje o último dia pra inscrição no vestibular da Unicinos, não dá pra perder. A prova vai ser dia 26 de novembro na Unicinos. Você tem mais de 60 cursos e dá pra estudar no campus de Porto Alegre ou no campus de São Leopoldo. Boa. Então acessa lá unicinos.br/vestibular. Unicinos, somos infinitas possibilidades. Qual é o último dia de inscrição pro vestibular da Unicinos, Amaral? Hoje. Beleza, show de bola. Vai daí, Davizinho. Temos aqui o e-mail de uma gorda. Opa! Eu queria pedir mais uma vez. Meio pesado, hein, queria fazer uso aqui da minha condição no programa, de âncora deste programa, e pedir mais uma vez que nós dessemos novamente uma aliviada nas gordinhas. Mas é ela que disse. Mas é que a gente fica... meio de gorda. A gente não, vocês, a bem da verdade, ficam estrachinando as gorduchas, cara. E, pô, e as gorduchas nos ouvem, cara, nos adoram, nos amam, idolatram. E vocês ficam detonando as gorduchas. Não. Nesse caso aqui, é a gorda que tá falando dela mesma. Ela tá falando que ela é gorda com orgulho. Ela tá falando que ela é gorda. Assim, ó. Eu sou gorda. Tá bem, mas isto é uma condição física. Não, não podemos julgar ou fazer juízo de valor sobre o fato dela ser gorda. Mas o tema do e-mail é a gordura monstruosa dela. Ela diz isso? Monstruosa. Vamos lá. Monstruosa. Não sei se ela diz. Hoje, dia 21 de 11 de 11, ou seja, ontem. Ontem. Que, ao ouvir o Pretinho Básico, nós falamos sobre... gordas. Não sobre gordas. Nós estávamos falando que tem mulheres que o ideal seria a mulher chegar e dizer, eu sou gorda e tal, né? Quando mandasse a foto pra cá. Admitir, sou gorda, né? Sou gorda e tem estria. Só tem uma situação onde a mulher, independente de ela admitir ou não, pessoalmente, né? Não adianta tu não admitir que é gorda pessoalmente. Eu tô vendo que tu é gorda. Mas aí depende, é subjetivo, né? É subjetivo. Absolutamente objetivo. Não, em alguns casos é subjetivo. Porque é um cálculo matemático, né? Pra definir se a pessoa é gorda ou não. Qual é o cálculo? IMC. Porra, cara. Não, índice de massa corporal. Não, tu diz assim, aquela ali é gorda. Eu digo, não, aquela ali não é gorda. Aquela é gorda. Não, tem algumas, tudo bem. Tu olha aí. Tem gorda monstruosa, aí tudo bem. Aí é objetivo. Amanda. Amanda é uma menina que tá um pouco acima do peso. Mas eu acho ela sensacional. Sensacional, nossa colega aqui da rádio. Certo. Vocês acham o quê? Eu acho que nós estamos muito perto das Eres. Eu acho que tu tem que ler o e-mail ainda bem. E era isso. Vocês acham o quê? Eu acho que nós estamos perto das hélices. Demais. Vocês não responderam. Eu acho que ela é uma criatura absolutamente adorável. Adorável, cara. Absolutamente. Eu acho que ela tá bem. Competente no que faz e por isso está aqui há tanto tempo. E se ela é ou não gorda, é ou não magra, não me interessa. Bonita por dentro. Não me interessa absolutamente. Gata, cara. Eu acho ela uma gata. Amanda é uma gata, velho. Mas enfim, vamos voltar à nossa gorda. Ao ouvir o Pretinho Básico das 18 horas, escutei o Porã falar que todas as meninas, mulheres, que se descrevem a vocês... Coisa não tá boa pro lado do Porã, já vou dizendo isso, hein? Opa! Atenção, Porã, passa na firma. Colocam apenas detalhes bonitos, como se elas não tivessem nenhum defeito. Eu concordo plenamente com o Porã. Pega a carteira de trabalho, Porã. Ela disse que é falando dizer o nome dela. Devemos falar a verdade sobre a gente, pois escrevemos características enganosas e na hora do vamos ver, não é nada como havia sido falado. Aí ela diz, eu sou gorda, tenho estrias, defeitos e qualidades também. Claro. Tem qualidade no meio disso tudo. Como? As pessoas, diz ela, devem ser levadas em consideração pelo que elas são e não por aparências. Estive em São Paulo semana passada, eu e mais 3 colegas de trabalho, e lá é incrível, pois eles levam muito em consideração a aparência. Isso me deixa triste, pois o corpo não quer dizer nada da pessoa. Mandei uma foto para vocês verem como não estou mentindo. Aí, sou gorda assim. E aí, Maurício? 0 a 10, Maurício. 6,5. 6,5. Ele sempre dá 6,5, cara. Ele sempre é. Até tá, mas tu achou ela gorda? Sim, ela é gorda. café é gorda. O legal da frase do Maurício é que o tempo, o silêncio entre ela é... A pausa, né? E o adjetivo gorda, ela é... Quanto mais longo for esse silêncio, gorda não é adjetivo, cara. Gorda não é adjetivo. Por exemplo, ela pode ser... Ela é... Gordo. É muito gordo. Né? E aí, enquanto ele não fala, na cabeça das pessoas ela que estão ouvindo, passa toda a gama de adjetivo possível. Com silêncio, se ele fala, ela é gorda. Não é tão gorda, né? Ela é gorda. Não é tão gorda. Gorda. É, essa aí é gorda. Tu engordou a mina, mano. Agora é 6,5 o quê? 6,5. 6,5 é com viés de baixo. É o 5. 6,5 segundos leva de 0 a 100 na balança. 6,5 sobre 50. É, com viés de baixo. Não, não, olha, vou falar um troço pra vocês, cara. Não, ela tem que dar uma produzida melhor, então. Aquela saia bege dela não tava legal. Tu sabe que tem uma vez uma gordinha me disse uma coisa que é verdade, cara. Ela disse o seguinte: gorda as gordas devem usar roupas apertadas e ousadas. A gorda me disse isso. Mas aí vai aparecer uma linguiça, cara. Não, mas... A mortadela. Mas é que tem, é sacada. Que, o cara que gosta, de frango. O cara que gosta de... Uma tambre. Tá falando isso aí. Mas o cara que gosta da mulher reforçada, quando vê uma mulher, uma gordinha toda apertada... O quitute. O quitute, sim. Vai ter quitute. A mulher quitute. A mulher quitute. Ele ia me babar, velho. Caiu, bem. A mulher quitute de frango, velho. Tá aí agora. Ai, chegou a correr saliva da minha boca. Ô, Alcemar, antes de ti, deixa eu falar uma aqui. O louquinho pensava que era um milho. Toda vez que perguntavam pra ele, e aí, o que, que tu é? Sou um milho. Milho, milho. Foi pro sanatório pra se recuperar e depois de 6 meses, praticamente recuperado. Agora o ex-louco conduzido à sala do diretor para uma entrevista de liberação. E o diretor pergunta: o que, que você é? Sou um homem, diretor. Tem certeza? Tempo. Sim, senhor diretor, eu tenho certeza, eu sou um homem, perfeitamente. Tá liberado. Parabéns, você está curado, liberado, pode ir para casa. O louco sai do sanatório, todo feliz da vida, minutos depois ele retorna desesperado e ofegante ao gabinete do diretor, bate a porta e fica ali atrás. E o diretor vê aquela cena e pergunta: o que houve, homem? Né? Querendo... Tem uma galinha lá fora, doutor! Tem uma galinha! Sim, mas você não é um milho! Sim, doutor, mas será que a galinha sabe? Boa! E aí, Alcemar? Eu tenho aqui umas frases que vão tocar o seu coração. Não, mas, que bonito, legal, Alcemar. Essa vai tocar. Normalmente é o que toca o coração. Vão tocar, essa vai tocar. Putz. Tanto faz se a faca é que cai no melão. Ou o melão na faca. O melão vai sofrer. Muito bom, fala de novo, tá ouvindo piante, não tenho entendido. Entendi. Tu entendeu? Entendi. Só não achei graça nenhuma. Ah, merda. Tá bom, vai de novo que nós estamos gostando. Vamos lá, mais uma. Vai. Eu gostei. Se quiser conhecer um cavalo, monte nele. Se quiser conhecer uma pessoa, conviva com ela. Essa é mais profunda, né? É mais profunda. Se quiser conhecer uma mulher, monte nela. Não. Conviva com ela. Exatamente. A última. Eu estava furioso por não ter sapatos. Então encontrei o homem que não tinha pés. E me dei por muito satisfeito. Porque ele deu sapatos pra ti. Vendeu o pé. Vendeu os tênis. Eu perdi meu pé. Mas é mesmo, cara. Como é que tu canta? Tu foi e voltou da viagem lá pra Bacia de Campos ontem e eu não te perguntei como é que tá a situação lá do vazamento de óleo. Opa, peraí, desculpa. Desculpa aí, eu apertei o botão. O que é? Tá, como é que tá? Show de bola, gente. Eu acho essa Chevrolet muito. Chevron. Isso. Chevron é muito responsável porque derramou o óleo, sabe aonde? Na bacia, numa baciazinha. Baciazinha de plástico. Sim, empresa irresponsável derrama direto no mar. Ah, bom. Essa daí não. E outra, óleo não se mistura com água, então a água continua limpinha. Tá tranquilo. E aí os caras que falam, não, mas vai morrer baleia por causa do petróleo. Eu pergunto pra esse cara, amigo, tu usa no dia a dia mais baleia ou mais petróleo? Mais petróleo, né? Ah, não, mas vai acabar com a diversidade. Que bom, né, gente? Nem precisamos de tanto peixe. Pra mim, só um salmãozinho e um atum. Já tá bom cortadinho, assim. Cruzinho. Cruzinho cortadinho, bem fininho. Bem fininho. Sashimizinho já tá boa, bom. Boa, demais, amor. Né? De sou galinha, parceiro. Deixa só a galinha codorna que faz um ovinho gostoso. Boa, galinha codorna, isso aí. Não precisamos de tanta diversidade, gente. Não precisamos. Cara, deixa eu te falar uma coisa. A codorna não é galinha. Eu acho a coisa mais linda, assim, ó, quando rola um problema desse, grande. A galinha codorna. Deixa só a galinha codorna que faz um ovinho gostoso. O furiquinho da galinha codorna é desse tamanho. Mais, né? Bem pequenininho. Bem pequenininho. Furiquinho. Entendeu? Eu acho lindo quando acontece isso, que acaba um pouco com a diversidade. E aí, fica só os animais do Darwin, que é aqueles que sobrevivem, são os mais fortes da seleção natural. Certo. Tem que mais jogar óleo mesmo, gente. Liberar geral. Isso do Almir me lembrou uma antiga namorada que eu tava lendo um jornal assim, e ela tava deitada assim no sofá meio dormindo. Pô, mas era a antiga Folha da Tarde que tu tava lendo assim? Era Folha de São Paulo. Ah, Folha de São Paulo. E aí eu tinha que dizer assim: olha só, eu falei pra ela, ela meio dormindo: só existem mais 800 gorilas no mundo. Só mais 800. Tu falou pra ela isso? Eu falei pra ela. E ela ainda meio dormindo disse assim: e pra que mais? Boa! É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá! Classificador do Pretinho! Na verdade, precisava um gorila só pra fazer o King Kong lá, e era esse. Peço que anunciem a venda do carro do meu pai. É um Palio 1.0 Celebration Fire Flex, 8 válvulas, 4 portas, 2008 branco. Feito! R$22.800 conforme tabela FIPE. Baixa quilometragem, tratar com Osvaldo. E-mail: vendopalio2008flex@gmail.com. Certo? Certo! Outra aqui, ó. Creio muito na publicidade do programa de vocês. Aliás, eu vou dizer mais do que isso, amigo. Todo mundo crê muito no que se fala aqui. Até demais. Na publicidade que nós fazemos aqui no programa. Isto chama-se credibilidade e isto chama-se talento das pessoas que aqui vendem o seu produto. Pirou! Querido anunciante. Pirou! Você que escolhe o Pretinho Básico para divulgar o seu produto, você tem a certeza do retorno do seu investimento. Porque aqui nós fazemos com vontade. Por isso que é o Almir que tinha que estar com tão é bem. É verdade, Davi tá Coimbra. Muito bem. Bom, o cara crê muito bem na publicidade mal do nosso programa, ouve diariamente e tem certeza que agora sim conseguirá fazer um bom negócio com nossa ajuda. Segue proposta mais do que irrecusável para aqueles que gostam de andar sobre duas rodas. E para aqueles que não pretendiam, vão repensar após esta oferta. O cara tá vendendo uma moto BMW, modelo F650 CS, que elegância, cor prata, ano 2003, com 18.500 quilômetros, a moto é zero praticamente. 18.500 é seminova, vale, né? IPVA 2011 pago. E ele tá pedindo R$21.000, mandou uma foto aqui. Quanto pra gente mil? Ver a belezura. R$21.000. R$21.000 numa moto BMW 2003. Que baita, né? 18.500 quilômetros. Vendo moto. Não, vendo BMW moto @gmail.com. Vendo BMW moto @gmail.com. Por falar nisso, grande abraço pra rapaziada da Turbo Moto e da H Motos, que tá ligada no Pretinho Básico neste momento, na oficina, no bar, na recepção. Muito obrigado pela audiência. 25 minutos pra 7. Então vamos faturar? Não queres que eu fature hoje? Tu tava reclamando que já tinha falado demais hoje. Ah, mas se tu não quiseres, tudo que tu quiseres, tu podes conquistar. Porque tu és o iluminado. Obrigado. Deus apontou pra ti e disse: esse eu vou me fazer a imagem dele. Deus se fez a tua imagem e semelhança. Pobre Deus. Alexandre Pérez. Tá bom, amigo. És lindo, formoso, maravilhoso, bonito, bendito entre as mulheres. Obrigado, amizinho. Tem uma... Manda um abraço pro Álvaro, meu instrutor de pilates, que colabora pra isso. Maravilhoso. Parabéns, Álvaro. Tá um abraço, um beijo pro Álvaro. Estás esculpido. O Álvaro usa Crocs. Usa Crocs? Sim. Tem 2,5 metros de altura. Meu Deus do céu. Mas posso mandar uma charadinha pro Zacarias? Pode, claro. Pode. Zacarias, por que que a menina caiu do balanço? Caiu do balanço? Meu Deus. Se desligou, não sei. Não tinha braço, Tainha. Ah. A coisa mais importante hoje em dia é o seguinte: segurança no alto do mar. Porque tem o baixo mar, não, e tem o alto mar. Não, é alto mar. É alto são mar. São as montanhas no mar, né? É alto não, mar. Não, é quando tu tá lá adiante do mar, tu tá em alto mar. Ao in the Navy e Glenn... In the Navy. In the Navy. E Glenn Sea Security. Ponte do Rio Quiet. Ponto www, traz até você segurança marítima, o cinto de segurança para bota inflável da Almirketing. Nessa forma, você não se machuca caso o barco bata em alguma coisa. Você tá no bota inflável. Ah, interessante. Aí fecha com o cinto de segurança. E o melhor, cinto feito de aço, cabo de aço reforçado com corrente de ferro 23. Peraí, só um pouquinho, por onde é que passa no corpo da pessoa esse cabo de aço? Por cima e pelo pescoço. Ah. E aí o que acontece? Prende bem com ferro, dos mais pesados do mercado. Quem levar agora ainda leva uma réplica de uma miniatura de uma nave da Mulher Maravilha pra decoração da sua casa. Mas é invisível. É invisível o avião da Mulher Maravilha? É de graça. Entrega, tá. Entrega o SEDEX, chega uma caixa. Tá. Caixa vazia. É um desperdício de dinheiro, Almir. Não, não. Tu é mandar verdade. Uma caixa por SEDEX vazia, Almir. O segredo é brinde, por isso que o Diário Gaúcho vende tanto, querido. Eles dão um pedão de brinde, aqueles desgraçados lá. Eles dão, não, cara, o Diário Gaúcho vende porque tem conteúdo, cara. Aliás, conteúdo ganhou o prêmio, ganhou o troféu 10 anos Diário Gaúcho, hoje, ontem. Tem que ganhar. Nossa, o Diário Gaúcho completando 10 anos na comunidade aqui de Porto Alegre, e do Rio Grande do Sul, cara. O Luciano Calero está no Diário Gaúcho, no, é? Na revista da TV. Grande abraço pro nosso querido Alexandre Bach, do Diário Gaúcho. Posso ler uma frase do Luciano Calero? Sim, sim, pode. Aprendi a fazer churrasco no Rio Grande do Sul. Lá no Rio de Janeiro, sou idolatrado. Todos me amam. Pô, que legal. Tá escrito na revista da TV. É mesmo, que legal. Luciano Calero, que mas diz. Não é só no Rio que ele é idolatrado, aqui é, também é. O e-mail, qual é que é? almicatemaria.com.br/saraivafacts. www.saraiva ou Saraiva acreditou em tudo, né? Pode crer. www. Show de bola, né? Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. 15 minutos para 7. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milena Moda está nas ruas. Estamos de volta, doutor Alceu. É papo aberto. Informações sobre o mundo da bola, doutor Alceu. Casa Perini. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta. Bola. Bola nas costas. Dá o G5 para nós aí, doutor Alceu. Doutor Peter, Liga dos Campeões de Europa, doutor Peter. Como é que foi? Que a Libertadores deles, né, doutor Piangers? É, o Chaves. O Bayern de Munique tá metendo 2-0 no Vila Real. No Vila Real, sim, sim. O Napoli tá empatando em 1-1 com o Marcos de Pernambuco. Certo. Manchester City. O Ter Caboclo perdeu do Lille. Quem? Esse jogo já terminou. Os outros estão em andamento. Ainda esse jogo já terminou. E o ataque do CSK Moscou é composto pelo Wagner Love, que não tem interesse. Cara, uma péssima atuação do Wagner Love. Ah, já tá com a cabeça no Grêmio, né, cara? Não, não, claro que não, óbvio que não. Espero que a direção do Grêmio, os homens do futebol do Grêmio tenham visto esse jogo, porque foi terrível a atuação do Wagner Love, ele não fez nada no jogo. O CSKA perdeu por 2-0 pro Lille, complicou a situação dele. Era vice do... Só um pouquinho, Pia. Para falar, é uma informação importante. Deixa eu falar, cara. Importante essa claro informação. Que é. Cara. Perdeu, pô, nós temos cara. Ouvintes cara, que gostam. E os caras estavam em segundo lugar, agora complicaram a situação. Vou ter que decidir a vaga jogando contra a Inter de Milão em Milão. Cara, ou seja, eu me perdi é complicado. Foi terrível a atuação do Wagner Love. Pode repetir ali, pro Cajé. Espero que os homens de futebol do Grêmio tenham visto esse jogo. É isso. Foi agora de tarde. Ele joga em qual time? CSKA Moscou. E foi aonde o jogo? Foi em Moscou. E como é que tava o estádio? Ah, não, o cara já falou tudo vazio, isso, pô. Tava vazio, tava menos 7 graus. Que mais, doutor Alceu? É o Real Madrid, doutor Pedro, já tá enfiando 4 no Dinamo Zagreb. O Manchester United tá empatando com o Benfica em 1-1. Ah, tá. E no Irã, doutor Pedro. No Irã? Na Liga do Golfo do Pérsico. Ah, tá. O Damasco tá empatando com o Doberran, 1-1. Doutor Peter, esfaquearam um gremista hoje, doutor Peter. Eita, por que, doutor Alceu? O Wesley, atacante do Grêmio, levou 8 facadas, doutor Peter. 8-7. O que é isso? Caramba, que foi furo. Aonde, por quê? Assalto. Ele foi assaltado, hein, cara. Ele reagiu ao assalto. E aí vai ser cortado do time. Vai ser cortado do time. Ai, ai. tia. Pô, viu o pau da tua Zacarias? Pô, você acha que pior que tomar um tiro deve ser tomar uma facada, cara, né? Cara, tomar uma facada é ruim. Eu não sei você, mas tiro eu já tomei. Facada não. Já tomou tiro? Todo dia tomo tiro. Facada na coxa, pior lugar pra tomar. São na virilha. Poucos caras, né, que tem essa prerrogativa, né? Mas né? Ele não foi. Ele foi pro medicado e já tá em casa. Tá em casa, pronto pra outra. E ali na outra, espero que não. Vai fazer o peneirão. É o chamado atacante contundente. Ele vai fazer o peneirão agora, doutor Pepe. Ele tá, Não dá mais pra carregar água com ele, né, Diz que ele entrava rasgando sempre nos adversários. Doutor Pétero! Chega, doutor Alceu, chega! Ô, Túlio, você machucou e não joga mais no Brasileirão! Não Túlio joga mais duas partidas. O Túlio é do Figueirense. O Túlio do Figueira não vai jogar. Tá bem o Figueira nessa reta final. Deixa eu perguntar, hein, pro Davi uma coisa, fazer como na semana passada. Vou ser obrigado a perguntar. Davi, Inter e Flamengo, o que que acontece? Putz, não é a resposta errada, Davi. Não sei. Cara, vocês sabem que eu tenho grande admiração pelo Davi, né? Pela vida extra profissional do Quando Davi. Quando o cara começa assim, é porque só vai, pela vai... vida pessoal do Me Davi. Deu um susto nesse extra aí. A vida extra campo do Davi eu admiro muito. A vida no campo, no, eu acho assim, tudo que o Davi fala, põe na frente do espelho o que acontece. Exatamente o contrário. Tu não viu que eu disse que o Fluminense ia ganhar do Figueirense? Falou. Eu falei que o Inter ia ganhar do Botafogo. Falou. E agora ele não disse se o Inter vai ganhar do Flamengo. É mais difícil, né? Se equivalem os times. Um empatezinho já tá bom, né? Tá ótimo. Tá lindo. E o Figueira jogando contra o Corinthians. Já, aí já equilibra. Daí vai tudo pra final. Se o São Paulo ganha, o São Paulo passa. Porque já levou, como se diz, a bangornada, entendeu? Já levou, vai jogar tudo agora. São Paulo joga em casa. Ele naturalmente jogaria, mas daí ele não vai tanto, entendeu? Mais ou menos. Vai menos. Mais ou menos. Pacaembu. Sim. Contra o Palmeiras. Tem três problemas acontecendo. Desinteressado. A tendência seria, né? O empate nos dois jogos. Muito tá melhor. Não dá pra gente tentar arrumar essa tendência aí? Alô, tendência. Mas é bom pro Inter, cara. Eu tô ligando. Alô, tendência. Eu tô ligando. É bom pro Inter esse empate aí. Chama o Somália! Tá bem, era isso. O que foi? Chama o Somália! Chama o viado no Somália, caralho! É um novo vídeo meu! Tem novo vídeo teu, Joel? Que tem new vídeo, new old vídeo, né? A gente viu hoje. Certo. É o Chama o Somália! Chama o Somália! Chama o viado no Somália, cara! Tá bom, tá ótimo. Obrigado, Joel. Não grita tanto assim, tu vai acabar estourando uma hérnia. Deitoreidade. Hã? De corda vocal e deitoreidade. A próxima é uma hérnia. Chama hemorroide também. Também, é hérnia, hemorroide. Estoura o brioco. Que vem quando tu faz muita força, né? Brioco! Brioco estoura, o furico. Furico! Furicuri, vai daí quem tá aqui então! Ô, Zacarias! Ai, que uma charadinha! É o querido Zacarias! Olha, a voz tem uma engasgada nisso! Mas faz com o Joãozinho, chama o Joãozinho ali, faz com o Joãozinho! Vamos fazer junto! Não, não quero! Fazer de mão aqui! Não, tá bom hoje! O Joãozinho não quer, cara, o João não tá bom hoje! Me deixa aqui jogando meu gamezinho, que tá beleza! Não vai fazer? Tá bem, eu faço! Vem fazer! O que é, Joãozinho? O que tá em cima de nós? O teto! Meu acento agudo. Bom, Dedé foi a primeira fã do Dedé hoje. Ai, Dedé! Dedé já chegou rachando. E qual é o contrário de paixão? Paixão, manchinha. Manchinha! Mãe teto! Ah, é verdade. Ai, Dedé! E agora, pra que molha o pastel no leite? Pra ficar molinho. Ah, leite pasteurizado. E a melhor de todas agora. Só me chamou pra isso e não falou comigo. Agora, Joãozinho, a última, que é a melhor de todas. Qual é a bebida que os marcianos mais gostam? Dá essa merda aqui. Essa é melhor. Muito boa essa. Posso ver a resposta, não? Muito bebida boa essa. Bebida que os marcianos mais gostam. Essa todo mundo vai rir. Leite pasteurizado. Não, burro. Essa foi anterior. Não sabe nem colar ainda, cara. Manchão. Não, é o chamate. Smite. Meu Deus. Ah, chama arte. Pare. Tinha que ser o chá verde, cara. Eles são verdes. Tinha o chamate. Chá verde, esse é mais engraçado. Mate. Chama o Dedê aqui. Então foi reclamo para o Maurício Amaral, que ele me passou esse aqui. Muito ruim, vou voltar pra jogar meu game. Chama o Dedê ali, Zaca. Chama o Dedê. Vai daí, KGzinho. O Pretinho Básico denuncia. O Pretinho Básico mente. O encantador de serpente é uma fraude. Para. Sim. Como que eu vivi até agora? Sim. Estes homens hipnotizam as serpentes tocando músicas com suas flautas. A serpente fica encantada pelo som e ritmo da música e o encantador tem o domínio total sobre a mesma. Não, não, não. Na verdade, as serpentes são praticamente surdas. Desprovidas de ouvido, elas têm uma capacidade auditiva muito baixa. Sendo assim, quase não ouvem a música do encantador. Quem chamou? Nem mesmo tem senso do que é melodia ou ritmo. Como funciona o truque? O encantador entre aspas, vejam bem, coloca a serpente dentro de um cesto qualquer. Ao abrir a tampa, a serpente tem um impulso de sair do cesto. Isso dá a impressão de estar seguindo a música. O fato de as mesmas não possuírem pálpebras faz com que pareçam estar hipnotizadas com o olhar fixo na flauta. É feio uma pessoa sem pálpebra, né, cara? Pra fazer com que a serpente siga os movimentos da flauta, o encantador pincela a ponta da flauta com urina de rato. Isso é verdade. Esse cheiro é atrativo à serpente. Ah, ela vai em direção ali. Pois elas se alimentam desse roedor. Por isso dá-se a impressão de que o homem obtém controle sobre as serpentes através da música. A serpente, quando sai do troço, ela vai pra cima? A pior coisa é tu pincelar o troço da flauta de carne. Com serpente, com urina de rato. Depois tem que botar a boca ali pra tocar. Não, não, é do outro lado. Na outra ponta, Girinha. Eu ia botar no meio. O cara ia morrer de leptospirose. Então, mas eu já peguei uma flauta com urina na pontinha. Ai, é horrível. É horrível de soprar. Ô, Girina, consumo interno, quer jogar hoje? Depois a gente fala. Puta, não vai jogar. Acho que não. Vai daí, Davizinho, ó. Outro que não quer que divulgue o nome. São os cagalhão. É outra gorda? Não, é um homem. Gordo. Um homem. Não, então é corno. Deve ser. É o seguinte, eu trovava uma guria durante um meio ano. Mas detalhe, ela tinha uma namorada. Isso mesmo. Ah, ok, ela tinha ok, ano 2011, ok. Não, ok, nada. Não, ok, ano 2011, ok. Não é só ok, é uma bênção divina. É Deus dizendo assim, eu te amo, meu para. Filho. Para. É Deus iluminando entre as nuvens. Para, Marcos. De novo, perto das hélices. É, o velcro. Muito perto das hélices. Pior. Ela namorava essa outra mulher há mais ou menos 5 anos. Davi, Line, Flat. Certo. Ela terminou com a guria por minha causa, esse cara é bom. É o rock da. E acabamos ficando uma semana depois. Boa! Iniciando o namoro logo após um mês. Boa! Completamos 2 meses de namoro na última semana. Aí ela cansou. 3 que estamos juntos. E ela começou a agir estranha, de uma forma estranha, do nada. É porque cansa um pouco, né? Não me deixava sequer encostar nela. Ah, tá. Eis que apertou quer dizer que ele a pressionou. Ah, deu uma apertada. É, e ela disse que não sabia o que queria da vida. Se viesse de mulher, então, cara. Pois ano que vem está ingressando na faculdade. Boa, e acha. É uma questão profissional, Maurício. Ela acha que devia curtir mais a vida. Tá sentindo saudade. Ai, me dou bem com toda a família dela. Inclusive, tenho todo o apoio da minha sogra. Sim, a sogra tá louca pra arrumar um homem pra sogra, filha. Né, exatamente, o sonho da sogra que a filha arrume um homem, né, cara? Às vezes não é assim, né, cara? Mas como eu posso convencê-la que essa curtição não é nada, estamos juntos, estamos juntos pode até ser melhor. Sem deixarmos de curtir todos juntos? Essa é a pergunta dele. Dá pra tu repetir? Ele quer a brincadeirinha dela, mas como também eu quer posso, tá dentro. A pergunta é a seguinte, como eu posso convencê-la de que essa curtição não é nada? e que estamos juntos e que estarmos juntos pode ser melhor sem deixarmos de curtir tudo. Ah, magrão é muito ligeiro. Ele tá querendo dizer que ele fica com ela, mas tudo bem, ele topa todas. Né? Topo tudo por dia. Estou realmente preocupado e triste, tá apaixonado, coitado. É, não como e nem durmo e vou tentar deixá-la ter um tempo para colocar as ideias em dia até segunda noite, na véspera do meu aniversário. Cansou do tabaco. Ei. Dia que iremos jantar juntos. Todo mundo diz que é pouco tempo, mas acho que vou acabar pressionando-a para uma decisão definitiva. Aí as perguntas dele, será que tenho chances? Ou a vontade de sair para festas que ela tanto tem, essa vontade, né? Vai ser maior. O que posso fazer para que ela continue comigo? É tudo tão perfeito. Já tinha planejado, inclusive, minhas férias com ela. O erro do cara foi se apaixonar por ela. Aí ela percebeu. Claro, aí ela, esse cara tá na minha mão. Vou curtir a vida que eu tenho essa garantia aqui. É isso aí. Né? Como é que chama? O amor de pizza, ela tem a pizza garantida. Entendeu? E aí vai voltar ela, vai voltar pra as orgias e as farras. Por que a pizza? Não entendi a pizza. Marcos, menos Marcos. Não, ela vai voltar, ela vai fazer isso. Ela vai pras festas, vai se entregar novamente pra as colegas? É, pra essas coisas que a Bíblia condena. Cara, hoje o Marcos tá assim, ó. Efeito bacia. Tá especialmente... Efeito o quê? Efeito bacia d'água. Porque... Uma mulher assim... Como é que é? Se tu puxar a bacia pra ti, a água vai pro outro lado. É verdade. Agora, se tu empurrar a bacia, a água vem pra você. Oh, que demais, Alcemar! Muito bom, Alcemar. Demais, Alcemar. Muito bom. É assim que você fala. Tu aprendeu isso fazendo banho de assento. Por causa das hemorroidas, né? O Alan Sieber tem um personagem que é o homem que se entrega, que é um cara que ama tanto as mulheres que faz qualquer coisa. E às vezes se atrapalha por causa disso. Nesse caso, é o homem que se entrega trocaria de sexo pra agradar a namorada lésbica, assim. Tu sabe que... É muito engraçado no jornal. No rádio não ficou tão bom. Não funcionou. Sabe que as mulheres tinham antigamente um método pra saber se o homem que vinha da noite... se ele tinha tido alguma coisa com outras mulheres ou não. Que era exatamente a bacia d'água. Se o cara tivesse, digamos assim... É o assento flutuante, né? Exatamente. Se flutuasse, digamos assim... A sacolinha. Né? É porque o cara tinha tido alguma coisa. Ah, é? Se não flutuasse... O porque tava, não estava cheio. É. O saco? Ah, o Alcemar. Deixa eu subentendido, Alcemar. Não precisa rasgar, né? Mas o cara se como é que é se flutuar? Tadeu, acabou. Tem muito cara que fez o contrário, Davi. Não é isso aí. Ficamos por aqui mesmo. Com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã.